está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou o Gustavo Rezende, muito boa tarde, chegando aí para mais um programa. Pois é, tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Com certeza, também tudo bem, da melhor maneira. E você passa, a partir de agora, a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Gustavo, qual será o tema do programa de hoje? Bom, no programa de hoje nós temos o tema Símbolos, com a participação de perguntas feitas por jovens de diversas mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No Tô na Área, vamos mostrar a segunda parte das entrevistas realizadas em nossa visita à mocidade do Centro Espírita Seara Fraterna. E hoje, no dia 9 de dezembro, Gustavo, o que é que podemos destacar na nossa linha do tempo? No dia 9 de dezembro de 1998, o filme brasileiro Central do Brasil ganhou o prêmio National Board of Review, que foi oferecido pela Associação Norte-Americana de Críticos de Cinema. Este foi o primeiro de alcance mundial que o filme alcançou. Posteriormente, o filme iria concorrer também ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, devido à atuação da Fernanda Montenegro. Pois é, uma atuação espetacular, histórica realmente. Também, num dia 9 de dezembro, só que em 1916, nasceu o famoso ator norte-americano Kirk Douglas. O ator, que é pai do também ator famosíssimo, ator Michael Douglas, se tornou estrela nos anos 50 e faz parte do célebre grupo de grandes estrelas de Hollywood. E também, num dia 9 de dezembro, só que no ano de 1965, Tiradentes foi declarado patrono da nação brasileira. Ele que foi o primeiro líder da Inconfidência Mineira e o primeiro mártir da independência do Brasil. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você, quer falar com a gente, mas ainda não sabe como? É fácil, anote! Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 9 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Você também tem a opção do e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Você também pode contar com fax. Código de área 21-3386-1444. Uma outra opção é a carta. Mande uma cartinha aqui para nós. É Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos agora ao nosso quiz da semana. A pergunta é: os artigos assinados apenas por Marx marcaram época de ouro da divulgação espírita no Brasil no fim do século XIX. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, Marx escreveu ininterruptamente seus artigos. Diante disso, perguntamos: o pseudônimo Marx pertencia a qual defensor vigoroso do espiritismo? Alternativa A, Bezerra de Menezes. Alternativa B, Bittencourt Sampaio. ou alternativa C, Leopoldo Cirne? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, você tem duas alternativas, né, para responder o quiz. Você pode mandar a sua mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta, ou também você pode enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e também de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe. Pois é, todo mundo participando, aguardamos a participação de vocês. Tô na área. E no nosso Tô na Área, apresentamos a segunda parte das entrevistas que fizemos quando da nossa visita à mocidade do Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete. Eu e a Márcia estivemos lá e gravamos vários registros que vocês já estão acompanhando desde o último programa. Vamos então à segunda parte deste material. Estou na área do Espaço Jovem, aqui na mocidade do Centro Espírita Seara Fraterna, e a gente conversa agora também, né, com uma pessoa bastante ativa, bastante importante para esta mocidade e para o próprio Espaço Jovem também, que é o Leandro Torres, que também fez parte da própria equipe de produção do Espaço Jovem durante um bom tempo. Leandro, uma alegria grande revê-lo. E quantos anos você tem de Seara Fraterna? Tenho 10 anos de Seara Fraterna. Somando mocidade e tudo mais, né? E o que você acha mais marcante, mais relevante aqui nessa mocidade? É uma mocidade que transcende esse espaço, né? Onde você tem não só colegas de trabalho, mas amigos fora da casa espírita. É verdade, isso eu posso comprovar, né? Até porque participei também aqui um bom tempo. É uma característica marcante daqui. Agora, toda mocidade tem uma marca, né? Qual você acha que é a marca principal dessa mocidade daqui? Trabalho artístico. A maioria dos jovens aqui estão ligados de alguma forma com arte, seja com música, com teatro. Existe esse envolvimento, né, da casa e da mocidade mais detidamente com atividades no campo da arte espírita? Existe sim. Todo final do ano existe uma peça feita por todos os jovens da casa espírita, marcando o encerramento do ano, das atividades do ano. Leandro, objetivamente, o que representa a mocidade do Seara Fraterno para você, para sua vida? O que ela te acrescentou? Ela me acrescentou um embasamento forte da doutrina espírita, um embasamento moral, para que eu pudesse lidar no dia a dia com questões de trabalho, com questões de estudo. Isso é o que ela representa para mim, um embasamento. Ok, Leandro, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Tô na área, aqui no Centro Espírita Seara Fraterna, na mocidade do Seara. Converso agora com o Álamo Natividade, ele que é um dos coordenadores do Seara, da mocidade do Seara. Na minha época de Seara, ele já era um dos coordenadores também. Sem nenhum prejuízo de tempo. E assim, amor, quanto tempo você tem, primeiramente, de centro e de mocidade? Olha, de centro espírita eu acho que tem desde os 7 anos de idade. Não vou revelar quantos anos eu tenho, não. Quando a gente começa a ficar muito velho assim, é triste, né? Mas já tem mais de 20 anos que a gente está aqui no Seara Fraterna. É verdade. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a participar aqui desse centro em 2000. Em 2000, ou seja, 10 anos atrás, o Alan já era um dos coordenadores da mocidade daqui. Então, assim, a vivência que você tem é enorme. Por isso eu te pergunto, nesse tempo todo, você considera de mais especial que tenha passado, que tenha vivido aqui, cuidando, né, ajudando a cuidar dessa mocidade? Com certeza foi a vontade do pessoal de estar ajudando a casa na parte social, na parte artística. Aqui a gente tem um trabalho muito legal de evangelização e sempre foi marcante essa atuação do jovem que participa da mocidade na evangelização. Isso desde cedo. O pessoal com 13 anos já participava. A Paula, por exemplo, uma das coordenadoras também daqui, a partir de 15 anos participava da evangelização infantil. O Alan, desde cedo, também participava. As irmãs do Alan, a Lívia, a Suzy, participaram muito ativamente da evangelização. E eu acho que é isso. O pessoal tem muita vontade de trabalhar mesmo. O pessoal aqui do Ceará tem essa vontade, o jovem. Isso quando pode tá mais ativamente na casa, né? É verdade. Álamo, quem pode participar da mocidade do Seara Fraterna? Bom, a mocidade do Seara Fraterna é de 13 a 21 anos. Isso para participar dos estudos e tudo mais. A gente, às vezes, convida pessoas de mais idade e tal para participarem dos nossos estudos fazendo os estudos. Também é uma maneira de estar participando da juventude. Querendo participar, é só falar com a gente. A gente pode dar um jeitinho. E qual é o endereço daqui do Seara Fraterna? Quais são os dias e horários da mocidade? Bom, Seara Fraterna fica na rua Bento Lisboa, no Catete, número 23, eu sempre troco o número, porque de tanto a gente via, sabe aquele lugar que você fala assim, não, vai lá na rua Bento Lisboa, ali vira a direita, depois você vira Martins. Você esquece. Bom, é perto do Palácio do Catete, salta na estação do Catete e vira na Silveira Martins, no sentido da rua Bento Lisboa. Aí só virar à direita e chega no Seara Fraterna, é pertinho. A reunião de juventude começa às 16h30, todos os sábados. Isso até às 18h30 a gente está reunido aqui. Então é só chegar. É só chegar. Se tiver a idade um pouquinho mais avançada, a gente pode colocar para outro grupo, que também acontece aqui no Seara Fraterna, a partir das 5 horas, que é o estudo de sistematizada da doutrina espírita. Também é muito interessante. Entendi. E para os menores de 13 anos? É também nesse horário, sábado, 16h30? Não, para os menores de 13 anos, a partir das 2 horas. É legal chegar aqui 10 para as 2, que aí consegue pegar todos os preparativos e tal da evangelização. Aí acontece uma reunião aqui no centro, no salão central, depois é feito um passe e as crianças vão para a evangelização. Aí fica até as 4 horas da tarde. Entendi. Muito obrigada, Álamo, pela sua participação. Muito obrigado, gente, votem sempre, por favor. Espaço Jovem. Olá, hoje nós estamos aqui para conversar com Alejandro. E o Alejandro vai responder as perguntas, né, da produção, dos jovens. E o nosso tema de hoje é símbolos, não é isso? Vamos começar. Bem-vindo, Alejandro. Boa tarde, jovens, queridos, jovens do movimento espírita. Aliás, eu poderia dizer, quando vivemos com otimismo, entre os 8 e os 80, somos todos jovens, então o mundo está cheio de jovens otimistas. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Alejandro. Boa tarde. Como vai? Bem, tudo ótimo. Alejandro, bem-vindo. E depois a gente conversa um pouquinho sobre a sua casa espírita, as atividades que tem por lá, né? Ah, a casa de Magdala, pois não. Então, vamos começar, né? Do básico, o que é símbolo? Olha, nós fomos buscar a resposta num dicionário, tá? Nós temos o Ruais, então nós vimos lá algumas definições do dicionário. Simpatizamos mais para os nossos interesses com uma delas que diz assim: é uma representação convencional de algo, um emblema, uma insígnia, palavra ou imagem que designa outro objeto ou qualidade por ter com esses em relação de semelhança, uma alegoria, uma comparação, uma metáfora, um ícone. Então, nós temos exemplos de símbolo, símbolo da virtude, símbolo da honestidade, símbolo de coragem, símbolo de amor ao próximo, símbolo do bem e do mal, símbolo do time campeão, parabéns aos fluminenses, brasileirão na mão, parabéns jovens, símbolo da paz, é uma pomba branca, símbolo da morte, símbolo dos grupos sociais, aí tem o símbolo olímpico, o símbolo de cultos, símbolo da força e do poder, símbolo da beleza que atrai muito o jovem, símbolo da tirania, da prepotência, símbolo da arbitrariedade e o símbolo da crendice que está representado pela fé que nós depositamos em talismãs que não tem nada a ver com a crendice. Os símbolos são necessários ao homem? Se sim, por quê? Olha, são necessários sim, em face do nosso estado evolutivo. E muitos símbolos marcam de forma decisiva as nossas existências. Então, vamos ver uma comparação, um símbolo que pode nortear a nossa vida o tempo todo. Quando eu estudo direito, eu sei que o símbolo do direito é aquela balança, né? E aquele equilíbrio do fiel, quem determina sou eu no meu trabalho, na minha postura diante da minha profissão. Então é um símbolo que vai marcar muito a minha vida. Até agora, como no dizer de Nestório, no livro 50 anos depois do Espírito Emmanuel, ele diz assim: até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares. Mas dia virá que esses símbolos de ambição e tirania, onde rolar dos seus pedestais, numa tempestade de cinzas e de sombras. Então ele já estava prevendo a queda do Império Romano, em função de quê? Dos valores e dos símbolos que eles tinham como sendo verdade, mas que não tinham fundamento de vida e nem tinham como prevalecer para a eternidade. Por outro lado, nós temos um diálogo muito bonito também de no mesmo livro de Neio Lúcius com Célia, que mais tarde na história assume um pseudônimo de irmão Marinho. Então ele mostra a desnecessidade dos símbolos para ela, como ele cresceu, como ele maturou, como ele evoluiu na própria encarnação. Ele diz assim: filha, outrora eu sentia necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Nós sabemos que as famílias romanas, como muitas famílias brasileiras até hoje, guardam, né? Altares em casa, imagens, símbolos e tudo mais. Então ele diz: não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à samaritana ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não no santuário de pedra, mas no altar do próprio Espírito. Então, em face da nossa condição evolutiva, os símbolos são necessários. Nós precisamos deles ainda, porque os símbolos, digamos assim, favorecem, de certa forma, até o nosso aprendizado. Vamos ver. O entendimento de muita gente. De muita gente, de muita coisa, através deles. Então, se a gente, por exemplo, não organizar uma partida de futebol, o que vai acontecer? Você já pensou uma final do Maracanã em que todo mundo entrasse de maneira arbitrária nas torcidas enganadas? E não havendo equilíbrio entre as criaturas, entre os torcedores, vai acontecer o quê? Um desastre. Então, o símbolo do clube, a bandeira de um clube, a bandeira do outro, e as pessoas se dirigem para aquele local. A mesma coisa em relação ao aprendizado, em relação ao nosso processo de entendimento da vida. Então, precisamos de símbolos, sim, ainda. precisamos. Mas dia virá que eles deixarão de existir realmente. Mas por enquanto ainda não. É uma coisa interessante, porque tem muita gente, né, que às vezes a fé de muita gente, né, ainda busca por aquela situação do símbolo. Do, né, símbolo. Né, e eu acho que também, assim, apesar do que você falou, assim, é tudo uma questão de desenvolvimento, né, a questão, né, do nosso desenvolvimento e crescimento. Mas aquele negócio, tem muita gente que ainda se sente seguro tendo esse símbolo, tendo por símbolo, perto, né? Claro. Então, daí a necessidade do símbolo. É. Então, por exemplo, tem gente que se não segurar um terço, com todo respeito aos nossos irmãos, claro, não estou claro. Fazendo nenhuma crítica, não. Não, a gente entende, né, exatamente essa necessidade, tem gente, da pessoa. Se não segurar um terço, se não fizer todas aquelas contas, não rezou. Outras pessoas, se não segurar um patuá qualquer, um símbolo qualquer, que serve de uma bengala de apoio, para que ele possa externar, extravasar a sua fé, ele sente que não chegou lá, que não orou, que não foi o momento apropriado. Então, para muita gente, esses símbolos ainda são necessários como bengalas. Isso aí. Como bengalas. Qual a importância dos símbolos no desenvolvimento humano? Foi o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Isso. Que ainda há essa necessidade. A importância dos símbolos no desenvolvimento humano é porque eles se tornam ícones e modelos. Isso. Quando eu resolvo seguir, por exemplo, uma facção, uma ideia, um grupo ou uma determinada opinião que se reúne em torno, né, de um símbolo, cria um símbolo. Então a gente vê símbolos, né, sociais, o pessoal fazendo gestos na sociedade, né? Tem um hang loose, né? Pena que não dá pra gente transmitir a imagem, né? Mas o jovem sabe o que eu tô falando e como eu tô mexendo a mão. Então, são necessários, sim. E aí, nesse ponto, eu coloquei a referência de vivência equilibrada. Irresponsável, pois é mais rápido aprender com quem já sabe. Então, aquele símbolo funcionando como ícone, como modelo, eu consigo aprender melhor e mais rápido, porque eu estou aprendendo com quem já sabe. E é melhor assim do que ter que descobrir estando só no aprendizado. Então, eu trouxe um exemplo conhecido da maioria de nós no movimento espírita: Chico Xavier. Chico Xavier é referência como homem de bem. É um ícone, é um modelo de homem de bem. E é também referência como médium. Verdade. Falou como, em Chico Xavier. Como médium. Ah, eu conheço, já ouvi não falar. Não é? E como médium. É jovens, vocês ouviram falar em Chico Xavier, jovens? Já, muitos. Pois. Vocês leem até livros dele, escritos por intermédio dele e tudo. Então, outro exemplo também citado lá na obra básica, no Livro dos Espíritos. Jesus, que é modelo de perfeição. Verdade. E guia para a humanidade. E olha os símbolos que Jesus deixou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Então, mostrando, né, essas marcas bem firmes, propósitos bem firmes, que podem realmente resolver, né, as nossas dificuldades, as nossas necessidades de aprendizado e de maturidade, porque o jovem vai crescer, vai avançar vida fora. Se saudável, que maravilha! Que maravilha! Qual a visão da doutrina espírita sobre os símbolos? Nós sabemos que a doutrina espírita informa para nós que ela não tem nenhum símbolo. Ela não apregou nenhum símbolo. Ela não apregou nada. Ou seja, o espiritismo não possui dogmas, não possui talismãs, não indica rituais, não receita fórmulas mágicas, não incensa, não possui cerimônias litúrgicas, não realiza batizados e não celebra casamentos. Nas casas espíritas, nós não vemos altar para adoração. não adota a oferenda sob forma de pagamento de promessas. Então, os símbolos, na visão da doutrina espírita, são, de certa forma, a aceitação que a sociedade adota como necessidade própria de crescimento evolutivo. Mas a doutrina mostra que, com o passar do tempo, com o crescimento, esses símbolos deixam de ter utilidade, deixam de ter validade, na medida em que eu atinjo um patamar mais elevado de entendimento e a maturação do psiquismo em torno da verdade. Então, gente, vamos para um comercial e a gente volta logo. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há quase 40 anos divulgando o Espiritismo através do rádio e mais recentemente também através da própria internet. E lógico, você vai conferir tudo sobre a programação da emissora, inclusive sobre a programação do Espaço Jovem. Nós temos também uma participação nesse site, um subsite, podemos assim dizer. Para acessá-lo, basta você clicar no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Acessando isso, você confere tudo que nós disponibilizamos para você na internet, informações, notícias, curiosidades, também os áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo não pôde conferir alguma edição do Espaço Jovem neste ano, você tem essa possibilidade, né, essa opção, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, bastando para isso você dispor do equipamento adequado e também, claro, bastando para isso você clicar na categoria Arquivos de Áudio do Espaço Jovem. E é lógico, você também no site tem mais uma ferramenta de contato conosco. Clicando na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, você tem lá mais uma ferramenta para mandar a sua mensagem, seu elogio, sua crítica, sua sugestão para a gente, ok? Então, não perca, www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Gustavo, sociais? Tem sim. Aqui tem a Marisa de Souza, de Anchieta, né? O João Constâncio da Silva, também de Anchieta, e por e-mail, o Sócrates de Souza Noronha. Maravilha, obrigado pela participação deles no Espaço Jovem. Também aqui a equipe manda um grande abraço para a Arminda Galvão, ela que é professora de espanhol da turma da Lísia. Um grande abraço, professora Arminda. Também para o ouvinte Vera Lúcia de Pilares, também para o ouvinte Mary, igualmente de Pilares, para a nossa ouvinte Célia Moratelli, de Duque de Caxias, e também o nosso parabéns para a ouvinte Olinda de Pilares, cujo netinho Miguel nasceu nesta semana. Parabéns, tudo de bom para o Miguel e para a família. E também o nosso abraço de aniversário, aniversariantes destes últimos dias e dos próximos. No último dia 7 de dezembro, a nossa diretora de promoção da Rádio Rio de Janeiro, Maria José Gomes. No próximo dia 10 de dezembro, ou seja, amanhã, professor César Soares dos Reis, né, o grande nome do meio espírita no Rio de Janeiro. No dia 13, o João Batista Siqueira Gomes. E no dia 14, a Laura Fernandes. Também aniversariando. Parabéns a todos, muitas felicidades, tudo de bom e, claro, o nosso imenso agradecimento, né, aos ouvintes pelo carinho e pelas participações de sempre. Valeu! Quiz! Bom, chegamos agora ao quiz da semana. A pergunta da semana é a seguinte: os artigos assinados apenas por Max marcaram a época de ouro da divulgação espírita no Brasil no fim do século XIX. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, Max escreveu ininterruptamente seus artigos. Diante disso, perguntamos: o pseudônimo Max pertencia a qual defensor vigoroso do espiritismo? Alternativa A: Bezerra de Menezes. Alternativa B, Bittencourt Sampaio. Ou alternativa C, Leopoldo Cirne. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, envie a sua resposta para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Ou também você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua resposta, não deixe de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e também a um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no próximo programa. Não se esqueça do prazo, participe. Pois é, estamos aguardando a sua participação. Oi, voltamos aqui para dar continuidade ao nosso mini pinga-fogo. E então, Alejandro, fala pra gente um pouquinho da sua casa espírita, como é que é lá, quais os jovens, né, faixa etária, como é que funciona, enfim, fala um pouquinho aí de você e da sua casa. Eu frequento a Casa Maria de Magdala, em Niterói, lá no Sapê, na Estrada do Ósito Luiz, 1956, fundos. Temos uma reunião, um grupo de evangelização que atende em torno de 120 crianças por sábado, oriundas das famílias externas que a nossa casa também atende, e uma mocidade com os filhos dos tarefeiros, dos voluntários na Casa Maria de Magdala. Então, sábado, na parte da manhã, evangelizamos todas as crianças juntas. Os filhos dos tarefeiros, os filhos das famílias externas e as crianças que vivem internamente em nossa casa. Quando termina o trabalho de evangelização, começa a mocidade com os jovens que evangelizaram as crianças. Então, a última reunião é a deles. Nesse meio tempo, as famílias estão sendo preparadas, orientadas nas oficinas de capacitação. E site tem? Tem, o site é www.casamariamagdala.com.br. Então, gente, vamos ajudar, né? É só entrar no site, pegar o telefone e fazer uma forcinha aí para ajudar a galera. No site vocês vão conhecer a casa toda. Então, toda a casa por dentro. Então, aproveite essa oportunidade aí. Chegando no final do ano, né? Uma forcinha aí. Não, o ano todo, por favor. Não, por favor. Só o final do ano, não. Eu quero dizer assim, né? Pra gente, né, despertar um pouquinho, claro, né? Que é claro. Aquela fase que o espírito de é solidariedade, né, tá mais aflorado para todos nós. Claro, claro. Então, vamos ouvir então a pergunta de jovens, né? Vamos lá, a primeira? Olá, meu nome é Álamo Natividade. A pergunta mais importante para mim no momento é uma fofoca espírita, né? Será que Emmanuel já encarnou? Já voltou a reencarnar? Álamo, boa tarde, Álamo. Olha, nós temos informação de pessoas que conviveram intimamente com Chico, tá? Que dizem que sim. Que Chico houvera dito que sim, que ele próprio presenciou o momento de encarnação de Emmanuel. Então, essas pessoas, uma dessas pessoas é a dona Suzana Mouzinho, tá? Que desenvolve um trabalho fantástico lá em Petrópolis. E era uma das pessoas com quem Chico convivia mais intimamente, tá? Então, ela afirma que sim. Que Emmanuel já está encarnado, sim, no interior de São Paulo, e ela afirma que ele é neto de Laura, aquela personagem de Nosso Lar, que quando lendo o livro Nosso Lar, nós sabemos que ela se preparava para renascer. Então, em determinado momento, ela sai, né, da história do livro para renascer. Diz Suzana e a Nena Galvez, de São Paulo, as duas que mais conviveram com Chico, na opinião dos amigos, né, de Chico. Inclusive, o Chico, quando ia a São Paulo, hospedava-se sempre na casa de Nena, sempre. Então, Nena tem um livro recente, lançado há pouco tempo também, em que ela comenta o fato. Mas a Suzana, nós sabemos que era ainda mais íntima do Chico. Tanto que quando o Chico fez aquela operação muito grave em São Paulo, quem ficou o tempo todo no quarto com o Chico foi a Suzana, a dona Suzana Mouzinho. Então, ela informa, assim, que o Chico dissera que ele reencarnara, e reencarnara como neto de Laura, aquela personagem do livro Nosso Lar, no interior do estado de São Paulo. Mas aí, correr atrás da identidade de hoje é outro problema, por favor, jovem Álamo. Mas nós acreditamos que sim, porque não acredito que Chico mentiria, também não acredito que Suzana lançaria coisas inverdades, porque Suzana ainda está encarnada, e Nena também. Então a gente pode tirar limpo. Verdade. Não. Bom, é? Então, essa foi a pergunta de Álamo, 20 anos, do Centro Espírita Seara Fraterna. Bom, então, a próxima pergunta é de Hugo, 30 anos, do Centro Espírita Seara Fraterna. Meu nome é Hugo, tenho 30 anos, e minha pergunta é a seguinte: como os programas de TV, minisséries, filmes, novelas estão ajudando a divulgar a doutrina espírita, pois nem tudo que vemos está de acordo com o que está na codificação? Muito bem, Hugo. A pergunta é inteligente, como todas as demais. Olha, vamos ficar com Kardec? Na minha opinião, no que eu tenho estudado pela doutrina espírita, esses programas estão preparando a sociedade. Kardec diz assim: antes de fazer que se tornem espíritas, ajudai-os a se tornarem imortalistas. Antes. Então, olha a colocação de Allan Kardec. É difícil ir diretamente a ser espírita sem aceitar a imortalidade da alma. Então, primeiro é preciso aceitar a imortalidade da alma. Acredito que todos esses programas de TV, minisséries, filmes, excetuando-se estes últimos que nós vimos de Chico Xavier, tá? Nosso Lar, que são fantásticos. Claro, não podiam estar 100% de acordo com o livro. Não foram só feitos para espíritas. Até porque o diretor do filme disse que fez o filme para não espíritas e não como espírita. Então, acredito que eles estão semeando a ideia da imortalidade, estão massificando a ideia da imortalidade, estão atingindo esse objetivo. Mais tarde, num outro processo, vai ser mais fácil fazer com que a doutrina espírita chegue mais fácil a esse meio ainda, Hugo, hostil. Porque a negação de muita coisa é fato na sociedade. É fato. Embora as pessoas digam, brinquem aí fora, na reencarnação, da comunicação dos espíritos, vai brincar, fazer brincadeira de copinho, mas olha, para assumir como verdade mesmo, recusam, não aceitam. Então, esses trabalhos que estão sendo levados na televisão estão vencendo essas barreiras, estão desbravando esse terreno psíquico da sociedade, para mais tarde, então, aceitando a imortalidade hoje, mais tarde aceitarão melhor, de forma mais natural, a proposta da doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita, meu querido, apoia esses 5 aspectos básicos: Deus, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade e pluralidade dos mundos habitados. Olha, é difícil chegar a isso. Imagina a coragem de Kardec, amigo. Naquele tempo, olha, falar de Deus era fato comum em todas as religiões. Falar de imortalidade era fato comum nas religiões, porque sabe-se que o inferno, né, existe, é fato, no dizer da religião predominante. Reencarnação. Há países que acreditam na reencarnação. Quando Kardec estava escrevendo a codificação, a Índia era reencarnacionista. A Índia já era reencarnacionista. Ele, depois que se convence da reencarnação, ele era um sacerdote duida. E novamente ele voltou a trazer a reencarnação à baila do seu psiquismo atual diante de tanta cultura que ele havia recebido no Ocidente. Veja, falar da comunicabilidade é o que estava sendo estudado já há algum tempo. Não era novidade. Mas ele teve muita coragem. Kardec teve muita coragem. Desbravou realmente o pensamento na época, quando ele fala da pluralidade dos mundos habitados. Até hoje nós não temos prova disso, científica. Não existe prova científica de vida em outros mundos. Mas nós espíritas sabemos. Isso. Por que que nós espíritas sabemos, Hugo? Kardec foi inteligentíssimo quando ele disse que o espírito precisaria atingir o grau de pureza como espírito puro. E não sendo a Terra o ambiente propício para isso, por ser um mundo de expiações e provas, ele sairia da Terra e iria para outros mundos, porque senão seria impossível conquistar esse processo. Olha a grandeza de raciocínio de Kardec e a coragem de jogar isso. Então, olha, ainda não temos nada a esse respeito. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do programa, porque eu gostei, né, Gustavo? Foi muito bom. Muito interessante. Fechando aqui, vamos nos despedindo, agradecer o Alejandro mais uma vez, está convidado sempre, tá? Que você tenha um feliz Natal, leve o nosso abraço lá para toda a sua turma, obrigada. Para vocês todos também, um bom Natal, muita paz, feliz convivência na família, é um momento de alegria que deve perdurar por todo o ano. Esse clima, esse espírito de Natal deve ser constante em nossa vida. Se Deus quiser. Alejandro, sua participação foi muito boa. Desejamos aí a você um feliz Natal, uma boa virada de ano e, por que não, também que as coisas no ano que vem sejam muito boas para todos nós, né? Para você e para todo mundo. Um 2011 com muito trabalho e com muita oportunidade da gente realmente sentir-se útil ao próximo. Porque a vida da gente tem a satisfação das nossas necessidades. Mas como espíritas, a gente não pode deixar de pensar nas necessidades do outro. Então eu olho para o lado, vejo alguém maior necessidade do que eu. E olha, se eu estou vinculado a uma determinada casa espírita, ali eu tenho que fazer, mesmo sendo jovem. Porque existem campanhas, existem movimentos, e eu posso então ali, na casa espírita onde eu frequento, ser útil ao semelhante, ser útil ao próximo. Não importa a idade que eu tenha, o nível cultural que eu tenha, ou as dificuldades que eu tenho. O importante é que eu saiba que posso ser útil. Jovens, muita paz. Feliz Natal. Então, obrigado. O programa não acabou. A gente volta lá. Um beijo para todos vocês. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. As Sete Maravilhas do Mundo. Certa vez, uma professora pediu a um grupo de estudantes que escrevessem uma lista do que eles pensavam ser as Sete Maravilhas do Mundo dos nossos dias. Houve algumas diferenças, mas, de um modo geral, as opções que tiveram o maior número de votos foram as seguintes. Primeiro, as Grandes Pirâmides do Egito. O segundo, o Taj Mahal. O terceiro, o Grande Cânion. O quarto, o Canal do Panamá. O quinto, o prédio do Empire State Building. O sexto, a Basílica de Saint-Pierre. E sétimo, a Grande Muralha da China. Enquanto se contavam os votos, a professora nota que um estudante ainda não tinha entregue o seu papel. Então, ela pergunta ao jovem se estava tendo dificuldades em fazer a sua lista. Ele respondeu, sim, um pouco. É difícil de se escolher, Por que existem tantas? A professora diz-lhe: diga o que você já escreveu, talvez eu possa ajudar. O jovem hesitou, mas depois disse: eu penso que as sete maravilhas do mundo são: primeiro, ver; segundo, ouvir; terceiro, tocar; quarto, provar; quinto, sentir; sexto, rir; e sétimo, amar. Toda a turma ficou em silêncio absoluto. Essas coisas são de tal maneira simples e corriqueiras que nos esquecemos até que ponto são maravilhosas. Lembre-se, as coisas mais preciosas não se podem comprar ou ser feitas pelo homem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, agora chegamos aí ao quiz da semana passada, né? Na semana passada perguntamos: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que todos nós conhecemos como Doutor Bezerra de Menezes, bem cedo revelou a sua fulgurante inteligência. Para se ter uma ideia da sua precocidade, ele ainda no colégio chegou a ensinar latim para seus amigos, substituindo o professor da disciplina nos momentos de impedimento do mesmo. Diante disso, perguntamos: que idade Bezerra de Menezes tinha quando isso aconteceu? Alternativa A, 12 anos. Alternativa B, 15 anos. Ou alternativa C, 13 anos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Quem será que acertou? Bom, acertou quem respondeu alternativa C, 13 anos de idade. E dentre os que acertaram, o ganhador do quiz desta semana é o... aliás, da semana passada, né? É o Sócrates de Souza Noronha. Ele que mandou a sua participação por e-mail pra gente. Parabéns, Sócrates. Muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. E o que que ele irá receber como brinde do quiz, Gustavo? Bom, ele ganha aí um exemplar do CD Esperança, né? Do músico espírita Silvio Sodré. E também da Cultura Espírita, da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Parabéns, então, Sócrates, mais uma vez. Você tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, para retirar o seu brinde aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro, sempre em horário comercial e em qualquer dia da semana, inclusive sábados e domingos, ok? Mais uma vez, valeu pela sua participação e valeu pela participação de todos os que colaboraram, os que contribuíram para mais esta edição do quiz. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Mesmo aqueles que não tenham ganho, né? Pois é. Continuem aí. Que... continuem participando, porque uma hora chega a vez, né? A sua vez, né? De ganhar o brinde do quiz. Valeu demais. Obrigado. Espaço Jovem. Passou rápido, hein, Gustavo? Passou, passou sim. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, não é mesmo? Sim. Semana que vem, nas quintas-feiras, né? Sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Isso mesmo. E aí, Gustavo, o que a gente pode falar hoje como as nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor? Temos sim, temos aqui, ó. Use a máquina de lavar roupa só quando estiver cheia, caso você realmente precise usá-las, né? Com metade da capacidade, selecione o modo de menor consumo de água. Tome banho de chuveiro. Banho de banheira consome até 4 vezes mais energia e água do que um chuveiro elétrico. Se você puder, pendure as roupas ao invés de usar uma secadora. Você pode, no caso, economizar mais de 317 kg de gás carbônico se pendurar as roupas no varal durante metade do ano, ao invés de usar uma secadora. Recicle no trabalho, em casa, enfim, em qualquer lugar. Se sua cidade ou bairro não tem coleta seletiva, leve o lixo até um posto onde seja feita esta coleta. Compre papel reciclado. Produzir papel reciclado consome de 70% a 90% menos energia do que a produção de papel comum. Bom, além dessas, tem ainda: utilize uma sacola de lona ou de material reciclável para as compras. Sacolinhas plásticas descartáveis são um dos grandes inimigos do meio ambiente. Elas não apenas liberam gás carbônico e metano na atmosfera, mas também poluem o solo e o mar. Quando for ao supermercado, leve uma sacola de feira ou uma eco bag. Bom, plante uma árvore. Uma árvore absorve uma tonelada de gás carbônico durante sua vida. Plante árvores no seu jardim ou inscreva-se em programas como SOS Mata Atlântica ou Iniciativa Verde. Pois é, fique ligado. E aí, Gustavo, quem quer entrar em contato com a gente, seja para cadastrar sua mocidade ou seja simplesmente, né, para mandar o seu recado para a gente, como deve proceder? É fácil. Entre em contato através do e-mail, né? espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou através da página do Espaço Jovem, dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Informe também a sua idade e de onde você escreve. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. Aguardamos você. É lógico. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.